Eu não vou te deixar. Eu quero é mais te amar e ter você pra sempre do meu lado. Não dá mais pra ficar longe de você assim, amor, amor. A distância entre nós dois está muito ruim. Por favor, liga pra mim. Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar e ter você pra sempre do meu lado. Tudo que eu sempre quis foi te fazer feliz e ser pra sempre o seu namorado. Volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu e hoje reconheceu que o erro foi só meu. Aquele homem apaixonado que te perdeu e hoje reconheceu que o erro foi só meu. Yeah! Eu amo vocês. Não dá mais pra ficar longe de você assim, amor, amor. A distância entre nós dois está muito ruim. Por favor, liga pra mim. Eu não vou te deixar, eu quero é mais te amar e ter você pra ser pra sempre o seu namorado. Volta, fica pra sempre do meu lado, que ainda sou aquele homem apaixonado que te perdeu e hoje reconheceu que o erro foi só meu. Volta, fica pra sempre do meu aquele homem apaixonado que te perdeu e hoje reconheceu que o erro foi só o meu.